A parábola dos talentos. Em resumo, ela nos diz o seguinte: o senhor é como um homem que, devendo fazer uma longa viagem, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos os seus bens. Tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um. Logo então, partiu. Muito tempo depois, quando retornou, pediu-lhes conta. Aquele que havia recebido 5 talentos negociou com seu dinheiro e ganhou outros 5. O que havia recebido 2, da mesma forma, ganhou outros 2. A cada um deles, o Senhor respondeu: bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre outras. Aquele que havia recebido, senão 1, enterrou o talento e disse: Senhor, sei que sois um homem severo e com medo, escondi o vosso talento. Tome, pois, o que lhe é devido. O Senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e será dado a quem tem mais, e que esse servidor inútil seja lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu salientei algumas frases dessa parábola só para a gente destacar realmente esse ensinamento. Na hora da distribuição dos talentos, ele frisa que eram distribuídos segundo a capacidade diferente de cada um. E tanto ele sabia da capacidade diferente de cada um, que aquele que nada fez, ele deu apenas 1. Mais adiante, quando esse servo foi prestar contas, ele não teve como esconder do Senhor a real intenção dele. Verdadeiramente, ele diz que sabe que o Senhor é um homem severo. E por isso, com medo, ele escondeu o talento. Quando nos deparamos com Deus, nós sabemos que nós não podemos, de forma nenhuma, enganá-lo. Ele sabe melhor do que nós quem realmente nós somos. E por fim, o Senhor diz: servidor mau e preguiçoso. E ainda completa, chamando ele de inútil e dizendo que seja lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. E tirar-se-lhe-á até mesmo aquilo que pareça ter. Porque muitas vezes nós achamos que aquilo que nós temos é nosso. E qual a nossa surpresa quando nós percebemos que é apenas um empréstimo? Nós, seres humanos, somos contemplados com diversos talentos de valor incalculável, tais como a nossa saúde, nossa família, nossos amigos, a inteligência, as emoções, o conhecimento, o trabalho, entre tantos outros. Todos, através do livre-arbítrio, escolhem como vão utilizar essas ferramentas em uso próprio e do progresso geral. Quando é feito de forma satisfatória, se multiplicam. Mas, quando assim não são, acabam se transformando em transtornos de comportamento, gerando doenças físicas ou mentais, ou ainda, criando débitos kármicos. Nós trazemos dentro de nós o propósito evolutivo que precisa ser cultivado. Jung, psicoterapeuta suíço, afirmava: quando uma situação interna não é tornada consciente, ela acontece do lado de fora como destino. Mas mesmo recebendo, em uma nova existência, inúmeras situações difíceis, nós somos portadores de talentos capazes de atenuar ou até extinguir essas situações. Porém, requer vontade e trabalho. Nenhuma conquista acontece sem dedicação e sem esforço para que seja alcançada. Quando não acontece, deve-se continuar o trabalho. Enquanto nós estivermos na posição de vítima, colocando a culpa nos outros pelo que acontece, ou na vida que nos deu limitações, estaremos nos comportando igual ao servidor que recebeu seu talento e enterrou, desperdiçando a oportunidade única que é o hoje. Sempre que nos acomodamos e deixamos para um amanhã impreciso a tarefa do agora, estamos em caminho contrário ao traçado por Jesus. A prestação de contas não tem aviso prévio. Fiquemos na luz do Pai e que assim seja.